E aí? E aí? Tá firmão? Tá firmão? Sem da mim? Da mim? Song bom? Song bom? Fermes, tem de um monte a gente sabe que a inveja corre junto com a maldade e às vezes é oculta e covarde, não leve a mal, mas eu já sei quem é quem no olhar. A herança de favela, saber observar e se calar, e não escutarás. Receita e os temperos, quem sabe isqueiro usar. Já vi que azedar quando vi se aproximar, tipinho assim. Mamão identificar, desbaratina, xará. Zé Povinho do carai, cheio de esquerda. Sai de bola, é só o que terá. Preciso de alguma coisa que me acalma. Um Red Bull, um Red Lab, uns doisinhos no Bin Laden. Só som louco, essência do Black Bob, Tito, Peck, calmo e bom pra refletir a caminhada que eu já percorri. Sem rastro, sem sombra, sem poeira. A caneta de Deus é só letras verdadeiras. Também sofri demais, mas aprendi. Certo, errado, final trágico, finado amado. Ratatatá, é o preço do pecado. Experimente, vai em frente. O mundo é todo seu, mas se lembre que o coração daquela mãe doeu e nunca mais se esqueceu. Passou 8 meses de cirrose e morreu. Álcool mata germes, mata vermes, só não mata insegurança de quem um dia traiu a confiança. Flechas lançadas na fronteira pra bonança. Hoje tá ruim, a tendência é melhorar. Deus é verdadeiro, meu querido. Pode acreditar, faz por onde, e tudo terá, terá. Meu pipoca é tipo Coca-Cola, pá, só pressão. Na hora do veneno, cê vê quem é sangue bom. Eu vou rir da sua cara, agita pra caralho, mas não cumpre com o que fala. Meu pipoca é tipo Coca-Cola, pá, só pressão. Na hora do veneno, cê vê quem é sangue bom. Eu vou rir da sua cara, agita pra caralho, mas não cumpre com o que fala. Tá maluco, cu de burro, apostei na confiança. Dei tiro no escuro, um absurdo. Agora que tá bom, quer ser dono do mundo. Muda mole, bate a mão e diz que é tudo nosso. Apavorar o Zé Povinho, faz parte do negócio. Muito malandrão do tipo que dá multa. Explorou o trabalhador, aí foi vida curta. Só na nuca, então segura, tudo nosso é isso mesmo. Então vai segurando a fúria na cara pra parar de andar pisando, moscando. Pedágio é foda, aí cê tá tirando. E ali também tava delatando, é sem massagem. Também vai segurando, é o ritmo da favela. Sempre observando, sem buchicho. E vamos que vamos, um brinde a Deus maravilhoso, todo poderoso. Imagine, gastar até umas horas e nem fazer com as caras no torro muito ouro. Calça Calvin Klein e jaqueta de couro. Um Audi louco, sério demais. Umas par de Red com Balantine. O torro pra fazer o que quiser. Um rasante na Augusta, pilotando a nave de avião no pé. Mas o povo passa fome e sofre com as mágoas. O castelo encantado não passa de uma fábula. Meu pipoca é tipo Coca-Cola, pá, só pressão. Na hora do veneno, cê vê quem é sangue bom. Eu vou rir da sua cara, agita pra caralho, mas não cumpre com o que fala. Meu pipoca é tipo Coca-Cola, pá, só pressão. Na hora do veneno, cê vê quem é sangue bom. Eu vou rir da sua cara, agita pra caralho, mas não cumpre com o que fala. E aí? E aí? Tá firmão? Tá firmão? Sem da mim? Pá, song bom. Song bom. Ha ha ha ha.